Salvador 3663, ponte 010. São 3663, a linha decola pista 10, vento no 40 graus, 089. A linha decola da 10, 3663. Salvador, Xené 6312.010. Xené 6312, após a rolagem do Airbus, a TAN ali mantém cabeceira 10. Após o TAN ali mantém na 10, 6312. O TAM 3663 decolado, Juno 8, no controle em 119, decima 8. 19-8, bom dia. Xené 6312, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Descendo 10, 6312. Xené 6312, decolado 20, time controle, 8. 198, controle 6302. Santa 3259, pois, no ponto de espera da 10, pronto. Santa 3259, Lima tem cabeceiro 10. Lima tem 10, 3259. Então, 3259, sou autorizado a decolagem, pista 10, o vento no 50 graus, 10 norte. Autorizado a decolagem, pista 10, Santa 3259. São 3859, decolado 24, no controle 119-8. 19-8, 3859. Confirma quem chamou a torre. Sim, está 3304, mantenha o ponto espera do 10. Botão 3304, sou autorizado a decolagem, pista 10, o vento no 50 graus, 089. Então, 3304, decola 231, chama controle 119, decimal 8. 98, bom dia, senhorita. Bom, volta. Até a próxima. Torre Salvador, azul 9979, pronto, certo. Do 79, sou autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 919. Daniel, decolado no zero, 19979, decolada 38, sem controle 119, 18. 119, 8, 9979, bom dia, obrigado. Salvador, o Rigo 1630. Ah, passando 1000 pés, o assalto travado. 1630, existe altímetro no 098, livre pouso, pistão 10. Vento 140 graus, 109. 1630, você informa que passamos o esquema a 1380 pés. Salvador, bom dia, gol 1648, passo externo na chave travada. 1648, ajuste altímetro 0 no 8, continua a aproximação, aguardo pista livre. Continua a guarda, 648. 1648, poderia confirmar a altitude que passou externo? Passou externo a 1700. Gente, grata. Resolveu não. Gol 1630, solo 50, livre direita, chame solo 121, décima 1. Cera 2736, mantenha a posição no hotel. Aguarde autorização para cruzamento, estou no 028. Bom, 648, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, no 09. Ok, livre pouso, não no 0, bom no 648. Confirma o ajuste, por favor. Ajuste o altímetro no 0, 1 no 8. 1 no 0, 1 no 8, certo, obrigado. Salvador, o gol 1621 está na final. 1621, hoje seu altímetro no 018, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1018, aguardando a pista livre. 1621. Bom, 1648, solo 52, viva direita, chama solo 121, décimo 9. Direita 219, obrigado, 1648. 1648, apenas confirmando a frequência do solo 121, décimo 1. 211, 1648. O gol 1621, poderia confirmar quantos pés passou o marca do externo? É, confirma. Qual atitude o senhor passou o marcador externo, no 621? Ah, já passei o marcador, não me sabendo. Salvador, bom dia, Chanel 6250. Chanel 6250, de altímetro no 018, continua a aproximação, número 2, para pouso. O Gol 1621 no livre pouso, pistão no 0, o vento no 40 graus, no 09. Livre pouso da 190, Gol 1621. Prossiga, família Bravo. Livre solação, pronto para decolagem, família Bravo. Gente, tanque de abraço autorizado a decolagem, o vento no aeródromo 140 graus, 11 nós, é porte fora do sol. Sanemia 250, informo que está havendo uma discrepância na altitude que as aeronaves passaram o marcador externo. Por gentileza, poderia confirmar com quantos pés o senhor passa o marcador externo? Ah, já lhe informo. Gente, grata. Tango Índia Bravo, fora do solo 54, informa que irá manter o setor norte e aguarda autorização para cruzamento da final no zero e prosseguir setor sul. Positivo, estou aqui no setor norte, avisou com a aeronave pousando na 10. Quando autorizado, pousa, senhora. Gente, Tango Índia Bravo, continua a aproximação e aguarda autorização. Continua. Torre 6250, informa que o passando o marcador externo, passa com 1.600, recebe o sinal do Altermark e com 1.520 é o bloqueio de cifra. Gol 1621, solo 55, livre direita, chama e solo 121, décima 1. 121, direita. Então, Índia Brava apenas confirmando, solicita pouso na pista 17. Positivo. Vai reabastecer ali no pátio 4. Na visual com a Bianca na final da 10, a duas milhas da, ao norte do, da torre. O CNE 6250, livre pouso, pista 10, vento 60 graus, 10 nós, informa um Robson 44, sua esquerda, setor norte, não espera a sua aproximação. Demativo, está ciente, o 6250, livre pouso, pista 10. Autorizado o pouso para o Tango Índia Bravo, senhorita? Afirmo, Tango Índia Bravo, sou autorizado. Vento 150 graus, 099, cabeceira 17. Bravo. Pode coordenar abastecimento aqui no pátio 4 para o Tango Índia Bravo? Tango Índia Bravo, poderia confirmar o tipo? Esse é o Avigai, senhorita. Sim, Tango Índia Bravo. Muito grato. Sanemia 250, solo 57, livre direita, chama solo 121, décima 1. 121, 6253. Sanemia 2733, estou autorizado a alinhar e reporta pronto na interseção. Bravo. Tango Índia Bravo, solo 58, estacionar a parte 4, frequência ali. Boa. Aéreo da 733, estou autorizado a decolagem, 190, vento 960 graus, 089. Decolagem 10, aéreo da 733. Delta Charles Juliette, vírus nasce implantado. Gente, Camila Bravo. Camila Bravo, não escuta do solo? Gente, da torre, poderia confirmar BR? Gente, grátis. Aéreo 2733, decolar 259, autorizado, perna do vento, domo zero, aguardando para girar base. Perna do vento, aguardando, 33. Isso aí é 2733, está autorizado base e reforço final. Base, reforço na final, 33. Fez um no 1, um, quanto será a próxima? Será que é 3 no 1, mantém o ponto 0 no 0? Mantém. Saia 2733, autorizado, soga remetida, pistão no zero, vento no 40 graus, 129. E vento tá remetido, pistão no zero, 33. 363 no 1, a Lima tem cabeceiro 10. A Lima tem 10, né, 3 1. O Céu 2733, ocorre meteu 04, sou autorizado perna do vento, aguardando para girar a base. Perna do vento, aguardando a base, 33. Tené 6311, o vento a 40 graus, 111, nós informo, caravana da Força Aérea, lá, ingressando perna do vento do 110. Sou autorizado decolagem, pista 110, o hoje né, 6311. Pista 110, 6311. Delta Charlie GS, autorizado táxi, atenta som no 7, reporta para ingresso. 2733, estou autorizado uma base curta para 10, reporta final. Sim, autorizado base curta, reporta final, 33. Senai 6311, decolada 06, no controle, 119, décimo 8. Senai 86319. Charlie Juliette, para confirmar, irá decolar do 117? Gente, ingresso no 1735, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17. Negativo, base final da 10. Afirmo, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17. Tené 2733, autorizado, toque remetida, pista 10, vento no 40 graus, 112. Isso, toque remetida na 10, 0273. Salvador, bom dia, 2065, ponto espera pronto. Vou 2065, mantém ponto espera do 10. Mantendo ponto espera. 2733, acorrimento 08, sou autorizado perna do vento do 10, aguardo para vir a base. Vento no 0, aguarda, 33. Saia 2733, efetue um 360 pela direita e me reporta reinterceptando final, a perna do vento da 10. Pela direita, reportará reinterceptando 33. Então 3896 na escuta do Torre, Salvador. Bom dia, na sua escuta, abaixou e travou a estabilidade LSX6. 3896, ajuste altímetro 1018, livre pouso, pistão 10, vento no 40 graus, 11 nós, informo caravan, efetuando 360 no setor norte do aeródromo, não será para o seu pouso. Poderia, por gentileza, confirmar quantos pés passou o marcador externo? Passou 1580 pés o marcador externo, o 3896 está ciente do tráfego, porém não avisa. Ciente. Charles Liette, mantenha a posição. Interceptando a perna do vento, Fusária 2733. Gente, Fusária 2733, estou autorizado a perna do vento, aguarda para girar a base. Aguarda para girar a base, já para nós na curva final. Delta Charlie Juliette, prestando atenção à interturbulência do Airbus, da tanque pousando na 10, tem livre decolagem, pistão na 107, vento no 50 graus, 11 nós.